primeiro se enrolou com o tal do motorista, ligações com a milícia, e tentou não deixar pista. A propina parcelava, que é pra ver se ninguém manja. Desse jeito comandava um esquema de laranja. Foro privilegiado, 01 não tinha não. Hoje anda acuado, só seu pai lhe deu razão. O segundo se estressou, disse que o ministro mente, mas contou tanta mentira pro papai ser presidente. O papai achou bonito o que o 02 lhe fez. É seu filho preferido, mais querido entre os três. O ministro laranjada de uma queda foi ao chão. E vem mais forças armadas pro primeiro escalão. O terceiro se calou, é assim que o papai gosta. Mas garanto que em breve vai falar alguma bosta. Seus irmãos criaram fama nos jornais e na TV. E o 03 reclama, também quer aparecer. Um papai tão submisso, três filhinhos sem noção. Só quem tá gostando disso é o General Mourão. Está no ar. O Queca de Siri. Ouvimos Edu Krieger e agora Nicolas Cacique com o mestrinho João e Maria. Thank you. Budapest, 98.3, uma frequência comunitária. Essa música é dedicada à Normanda, companheira do Guilherme, ouvinte desde 2008. Use Linux e bote a Microsoft e a Apple para correr. Agora Ana Luísa, Cachaça Mecânica. E depois Tavito, a pedido, a homenagem a Tavito. Um abraço ao Zé Klein, Cova Funda. Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma. E até o santo ele vendeu com muita fé. Comprou fiado pra fazer sua mortalha. Tomou um gole de cachaça e deu no pé. Mariazinha ainda viu João no mato, matando um gato pra vestir seu tamborim. E aquela tarde, já bem tarde, comentava: lá vai um homem se acabar até o fim. João bebeu toda a cachaça da cidade, bateu com força em todo o bumbo que ele via. Gastou seu bolso, mas sambou desesperado. Comeu confete, serpentina e a fantasia. Levou um tombo bem no meio da avenida, desconfiado que outro gole não bebia. Dormiu no tombo e foi pisado pela escola. Morreu de samba, de cachaça e de folia. Tanto ele investiu na brincadeira, pra tudo, tudo se acabar na terça-feira. Me acende, meu bem, meu. beija bem devagarinho. Me abraça e me chama de benzinho. Me acende com carinho. Aí, Zé Klein. Fechou, hein? Agora com vocês, um tango. Fumando espero. Crianças, não fumem. É um prazer. E de estar. O que é que eu te diri? Toda quinta. Fumando espero aquele a quem mais quero. Se ele não vem, então me desespero. Enquanto eu fumo depressa, a vida passa e a sombra da fumaça me faz adormecer. E assim sempre a fumar, sonhar, amar, ver todo instante aquele a que mais quero. Sentir seus lábios beijar com desespero, seu coração bater juntinho ao meu, sentindo entre carícias meu corpo estremecer antes de adormecer. É o fumar um prazer. Dá-me, dá-me sua boca, deixa até que eu fique louca. Quero assim enlouquecer de prazer, sentindo este calor do beijo embriagador, que acaba por prender a chama ardente deste amor. Fumar. faz sonhar. Fumando espero aquele a quem mais quero. Se ele não vem, então me desespero. Enquanto eu fumo depressa, a vida passa e a sombra da fumaça me faz adormecer. E assim sempre há fumar, sonhar, amar, ver todo instante aquele a quem mais quero, sentir seus lábios beijar com desespero, seu coração bater juntinho ao meu, sentindo entre carícias meu corpo estremecer. Antes de adormecer, eu fumar um prazer. Dá-me, dá-me sua boca, deixa até que eu fique louca. Quero assim enlouquecer de prazer, sentindo este calor do beijo embriagador que acaba por prender a chama ardente deste amor. Obrigado. Obrigado, Dalva. Tibério Azul, Muqueca de Siri, na Rádio Campeche, toda quinta, das 8 às 9. O nome da música Desculpa, mas peregrino que o rio não conheço. Nem a pedra dura. As ondas vão nessa ida sem fim. Há quanto tempo a água tem esse serviço? Eu tava jovem no meu quintal, sem tititi nem drama. Sentado na grama, de papo pro céu, molhando na chuva dos meus ideais. Eu era chuva. A estrada me descaminhou. O destino que é, se não um embriagado conduzido por um cego? Fui sendo levado sem conta nem tempo. Uma voz interior me pede que não pare. Nem a água é mole, nem a pedra é dura. Eu era grama no meu jardim, sem tititi nem mim. Sentado no drama, o céu pelo chão, além das ideias dos meus ideais, eu tava jovem. Agora voltando no Muqueca de Jardim Macalé. Você diz que tenta, não tenta. Eu tempo tempando e vai passando o tempo. Passa a noite e dia, passa chovendo. E você no tempo se aqui desistindo. Eu dizendo sim do lado de fora. Do lado de dentro eu digo que não. E fico pensando que o tempo passando ensina de graça, tempo e contratempo. Mas não sigo de tempo nem esse momento. Conversando o tempo com um contratempo. O tempo é obra de gente sem raça. O tempo não existe, essa que é a graça. Eu dizendo sim do lado de fora. Do lado de dentro eu digo que não. E fico pensando que o tempo passando ensina de graça, tempo e contratempo. Você diz que tenta no tempo. E o tempo tempando e vai passando o tempo. Passa a noite e dia, passa chovendo. E você no tempo seca se assustando. Eu dizendo sim do lado de fora. Do lado de dentro eu digo que não. E fico pensando que o tempo passando ensina de graça, tempo e contra tempo. Mas não se ilude o tempo, nem esse momento. Contrastando o tempo com o contratempo. O tempo é obra de gente sem raça. O tempo não existe, essa que é a graça. Eu dizendo sim do lado de fora. Do lado de dentro eu digo que não. E fico pensando que o tempo passando em cima de graça, tempo e contratempo. Você diz que tenta no tempo. E o tempo tempando e vai passando o tempo. Passa noite e dia, passa chovendo. E você no tempo segue desvistando. Eu dizendo sim do lado de fora. Do lado de dentro eu digo que não. E fico pensando que o tempo passando ensina de graça, tempo e contratempo. De tempo nem esse momento. Conversando o tempo com o contratempo. O tempo é obra de gente sem raça. O tempo não existe, essa que é a graça. Eu dizendo sim do lado de fora. Do lado de dentro eu digo que não. E fico pensando que o tempo passando ensina de graça, tempo e contratempo. Que a Tsiri agora traz Pedro Luiz. Idade Média Moderna, presta atenção no condomínio. Rádio Capete 98.3. Bela cidadela de uma nova idade média, nela se encastela uma casta que dá costas à tragédia. Eis uma ilha de tranquilidade, uma ilha que ninguém invade, uma ilha de paz no oceano turbulento da grande cidade. Sim, é mais um condomínio fechado, de alto luxo, de todos ilhado, isolado, alheado, alienado, apartado e apartheid armado. Que bela cidadela de uma nova idade média, nela se encastela uma casta que dá costas à tragédia. Eis uma ilha de tranquilidade, uma ilha que ninguém invade, uma ilha de paz no oceano turbulento da grande cidade. É mais um condomínio fechado, de alto luxo, de todos ilhado, isolado, alheado, alienado, apartado e apartado e de amado. Eis a novidade, eis a nova idade média moderna, e a velha grade, a exclusão que aqui entende ser eterna. Sociedade não é nada igual, tão livre nem fraterna. Eis a novidade, eis a nova idade média moderna, e a velha grade da exclusão que aqui entende ser eterna. Na realidade, na real idade média moderna, a sociedade não é nada igual, tão livre nem fraterna. Torre, muro alto, guarita, portão duplo, controle, arma, alarme, sensor, guarda, fio de arame farpado, câmeras, monitores, cerca elétrica, medo, vigilância, televisão. Um esquema forte, como um campo de concentração. Bunker ou abrigo, como domiciliar prisão. Livre do perigo, da rua, da praça, do calçadão. Livre da cidade, dos cidadãos. Livre, enfim, da liberdade. Livre da liberdade. Enfim, Moqueca de Siri trouxe no primeiro bloco do programa. Edu Krieger com a história dos três filhinhos. Paródia da música Terezinha de Chico Buarque. Depois, Nicolas Krasik. Um beijo, querido. Com o mestrinho João e Maria. Cachaça Mecânica com Ana Luísa. Música de Erasmo e Roberto Carlos. Depois a homenagem a Tavito. Você Me Acende. Uma versão de You Turn Me On. Tavito que parou pouco antes do carnaval. Tá aí a homenagem. Valeu, Zé Klein. Pelo fomento. Depois é de estar interpretando Fumando Espero, do disco 100 anos de Dalva de Oliveira. Tibério Azul, Nem a Pedra é Dura, Jorge Macalé, Tempo e Contratempo, Pedro Luiz, com Idade Média Moderna e um coro de crianças no final. No fundo estamos ouvindo Surf Music, Surfing Static, com Benegão e os seletores de frequência, do disco Transmutação. Moqueca de Siri vai ao ar toda quinta-feira das 8 às 9 da noite, e tem um repeteco no domingo das 11 ao meio-dia. Lembrando que essa última música chegou pela G. Manezinha, radicado no Rio de Janeiro, produz o mercado. A feira que em abril, Moqueca tá botando som lá, dias 13 e 14, Beco do Pinheiro, no IAB. Toda quarta-feira, na rua Isaltina de Assunção Farias, 439, tem o show de xadrez, a partir das 7 da noite. R$7 no trocadinho até as 9. todo domingo, a partir das 7 também da noite, tem o Samba da Castanheira no On The Road Hostel. Também, R$7 no trocado. Curtir mais um pouquinho dessa quebradeira. E aí vamos ouvir Bia Krieger com a versão de uma música de Henry Salvador. Eis o Muqueca de Siri. Eu só quero um sol verdinho, pé de manga e de jasmim, muita fita do bom fim aqui no meu jardim. Quero figa de marfim, afastando o que é ruim, respirar pirlim, pim, pim, aqui no meu jardim. A chuva cai inundando o capim, do mesmo céu você veio pra mim. O tempo vai, quanto tempo já foi, ninguém mais, só nós dois. Quero ouvir o passarinho subiando Tom Jobim, cachoeira e mar sem fim aqui no meu jardim. Quero um cheiro de alecrim, tua beleza de adorim, e te ouvir dizer que sim aqui no meu jardim. Te ouvi dizer que sim aqui no meu jardim. Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacumã, ver o sol nascendo na ladeira anunciando que já é manhã. Se chegar turista, eu estando lá não quero ver. Se chegar artista, eu estando lá não quero ver. Se chegar revista, eu estando lá não quero ler. Eu só quero ver a onda alegre subindo e descendo, eu também com ela subindo e descendo, e a nega comigo nesse vai e vem. Nada de diz, me diz, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacumã, ver o sol nascendo na ladeira anunciando que já é manhã. Se chegar turista, eu tando lá não quero ver. Se chegar artista, eu tando lá não quero ver. Se chegar revista, eu tando lá não quero ler. Me disse tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já, pra já. Vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já, pra já. Chega turista, estando lá não quero ver. Se chegar artista, estando lá não quero ver. Se chegar revista, estando lá não quero ler. Eu só quero ver a onda leve subindo e descendo. Eu também com ela subindo e descendo. Quer negar comigo nesse vai e vem, vai, vai, vem. Nada de diz, me disse, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já. Vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já. Lucas Santana, no Muqueca de Peri, com Amor em Jacumã. Ouvimos Jardim, versão para Jordan Desvert, de Henri Salvador, por Bia Krieger. De um disco chamado Select Nine. Agora, Glória Bonfim, Canto para Oxalá. Muqueca de Siri, toda quinta, das 8 às 9, na Rádio Campeche. Epa babá, epa babá, é o cumprimento do Oxalá. Epa babá, epa babá, pai grande do reino do Orixá. Epa babá, epa babá, é o cumprimento do Oxalá. Oxalá quando o moço da Xanga do Oxalá é do Xaguiã. Oxalá quando o velho Pajorô do Oxalá é do Xalufã. Oxalá quando o moço Caxanga do Oxalá é do Xaguiã. Oxalá quando o velho Pajorô do Oxalá é do Xalufã. Pulseira de ouro, espada de prata, é na pedra branca o seu Ota. Seu filho de santo se veste de branco, se banha nas águas do Oxalá. Pulseira de ouro, espada de prata, é na pedra branca o seu Ota. Seu filho de santo se veste de branco, se banha nas águas do Oxalá. Epa babá, epa babá, pai grande do reino do Orixá. Epa babá, epa babá, é o cumprimento do Oxalá. Epa babá, epa babá, pai grande. Oxalá quando o moço Caxanga do Oxalá é do Xaguiã. Oxalá quando o velho Pajorô do Oxalá é do Xalufã. Oxalá quando o moço Caxanga do Oxalá é do Xaguiã. Oxalá quando o velho Pajorô do Oxalá é do Xalufã. Pulseira de ouro, espada de prata, é na pedra branca o seu Ota. Seu filho de santo se veste de branco, se banha nas águas do Oxalá. Pulseira de ouro, espada de prata, é na pedra branca o seu Ota. Seu filho de santo se veste de branco, se banha nas águas do Oxalá. Epa babá, epa babá, pai grande do reino do Orixá. Epa babá, epa babá, é o cumprimento do Oxalá. Epa babá, epa babá, pai grande do reino do Orixá. Epa babá, epa Oxalá. Glória Bonfim no Muqueca de Siri. Agora Paulo Neto, do Recado. Olha que música doce. Chegar cheio de saudade no peito e trazendo notícias de lá. Coloque a farinha na mesa, aquele café pra coar. Bater um dedinho de prosa, história demais pra contar. Oh, de casa tô entrando, dá licença de chegar. Cheio de saudade no peito, trazendo notícias de lá. Coloque a farinha na mesa, aquele café pra coar. Bater um dedinho de prosa, história demais pra contar. Vim pensando no caminho, sobre os costumes de cá. Lá se a gente dá bom dia, mas se vê alguém olhar, ainda pensa cá de canto, que ousadia eu vou te dar. Ainda pensa cá de canto, que ousadia eu vou te dar. Recepcionar o brilho que vejo nos olhos, que dá gosto até de voltar. Eu vi tanta coisa na estrada, 3 dias passei pra chegar. Paisagem, asfalto e terra, até minha casa avistar. Vim correndo pros teus braços e vi o tempo parar. Quando vejo teu sorriso, chego me baratinar. Corre o dia, eu nem me lembro que recado eu vim te dar. Corre o dia, eu nem me lembro que recado eu vim te dar. Eu vim te dar. Este foi Paulo Neto no Moqueca Siri. Agora Juliana Sinimbu, Para um Tal Amor. Dançar a dança torta, que pra mim era um bolero, e pra você criança que não sabe se guiar. Sim, meu tal amor, hoje não faz mal não ouvir aquele disco, nem pintar os olhos e pôr aquele vestido que me faz lembrar de ti. Hoje vou rumar noutro caminho, atrás de outra prosa, outro amor. E se daí sobrar algum carinho, esqueça até sarar a minha dor. A ministra da Panamera e da todo esse escândalo em torno do prazer, do sexo. Você vezes você, quanto que dá? Você vezes você, quanto que dá? Transforma o sexo em perversão. Tem que dar pra hoje. Tem que dar. Gozar é um ato revolucionário, vamos falar disso agora. A gente não tem química, a gente não tem química, tem biologia, tem geografia, a gente tem história e religião. Eu vezes você. Você vezes eu, quanto que dá? Tem que dar amanhã, tem que dar amanhã, você, quanto que dá? Você vezes eu, quanto que dá? Tem que dar amanhã, tem que dar amanhã, tem que dar. A gente não tem química. A gente não tem química. Tem biologia, tem geografia. A gente tem história e religião. Monique Quetui. Um beijo, querida piada. Não vou gritar, mas eu também não vou ficar calada. Meu caro amigo, no Brasil a vida está puxada. Recomendaram tratamento, mas estou curada. Eu continuo viada, eu continuo viada. Deus me ajude a lidar com a ignorância. O mundo está muito doente, chame a ambulância. Quem deveria ter juízo prega intolerância. Isso me dá ânsia, isso me dá ânsia. Onde é que nós vamos parar? Eu não quero nem imaginar. Não há o que impeça uma só pessoa de amar. Isso é uma piada. Eu estou chocada, seu juiz. Garanto, não vai ser agora com a sua liminar. Não adianta nada. Serei pra sempre piada. Completamente viada e feliz. Viada, viada, viada. Eu continuo viada, viada, viada. Eu continuo viada, viada, viada. Eu continuo viada, viada, viada. Continuo, viada, viada, viada. Eu continuo. Essa foi Monique Jesus, no Moqueca de Siri, na Rádio Campeche. Agora o Mulu com Duda Beat, Lux e Troia. Meu jeito de amar. Eu fui pro baile, tava carente, precisando de um amor. Chegando lá, eu vi você e foi me dando um calor. Nesse clima quente, eu te abracei, foi subindo um vapor. Santa do mar, vem ver seu filho, Iemanjá. Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta-feira pela Rádio Campeche, das 8 às 9. Tem um último recado aqui, aniversário musical do Alvinho Carioca, querido Alvinho, no Canto da Dona. Servidão Augusto Bus, 251 Rui Tavares. Apresentação do duo Nosso Samba. E palco aberto a todos os músicos que queiram abrilhantar a festa. Tem a pizza do Freitas, delícia. R$10 de valor colaborativo e os músicos da Canja Free. Ah, você tá aprendendo a gostar. Dia 9, a partir das 19 horas, sábado. Tenham todos uma excelente semana, paz, saúde, sorte, trabalho. Força, luta, prazer, orgasmos e saudações rubro-negras. Este foi Vando para encerrar. Estamos de volta para a próxima quinta. Um abraço.